Loucura, né? O próximo som também é uma composição da gente. Acho que é a música mais pau que a The OS já escreveu até hoje.

someone to be. Victory has been for my one and I. What it was in me. For someone to be. Das antigueiras agora, HSH. Mais... Qual? Nossa, agora cresceu o volume aqui. Mais uma das antigas. Essa se chama Solar Beam. We'll be right back. Próximo som eu queria dedicar pra galera aí do Enxame Coletivo aí, do Grito do Rock. Puta iniciativa do caralho aí. Legal saber, eu sempre digo isso, sempre que a gente toca nesse evento, que é bom saber que tem gente que prestigia música, composições próprias, movimento independente, legal pra caralho. E queria dedicar especialmente pro Gabriel que encontrou os pratos do cowboy que perdeu da última vez. Valeu! Valeu mesmo. Agora nós vamos levar uma baladinha da gente. E é um momento amor, é um momento carinho, é um momento coração. É um momento grande cor, na verdade. E essa música chama All the Stars in the Sky. É curtinha. Mão, grande cor. Como que chama, Satã? Ao Rei Apocalypse Future, não é? Quem chama? Hoje não. A gente foi proibido de tocar cover aqui. Patrão proibiu. Ô galera, acabou de chegar um e-mail aqui, ó, com a autorização pra gente tocar um cover, tá ligado? E-mail. Vai rolar o Pantera, tá até escrito o nome da música. Ó, não é Walk, também não é New Level, não é Five Minutes Alone, é um som bem hardcore. Ah, vamos abrir uma roda então pra esse som, é Strength Beyond Strength. Knowing the vision of living life, the amount I could serve. As an imagination, but it's not out of the room for time. I'm looking at you, nervous of fears. The part I'm praying, God, keep your thoughts to you. It's okay, I'm missing sight, stepping in, that is there, that's all of me. Killing a lot of it, I'm picking up it all. I'm a thinking of members of peace. I wanna break up, take down the devil. Ó, a gente tá quase terminando já, viu? A gente vai levar um som também de autoria da gente. Se chama Symbolic Existence.

Boa noite, essa foi a banda DOS, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, Enxame. Valeu, Enxame, valeu pela oportunidade. Do caralho mesmo.